cheiro de jasmim. Eu vejo tem muita energia, tem força em trazer. Eu quero entrar nessa dança atrás de você. Eu quero entrar nessa dança pra não te perder. Tava aqui também a cocô.